Bom dia, Tantra 3601, não copia? Matheus, você está pronto, 09. Estou autorizado Congonhas 360, via Pezulu no 6, BHZ, direto Trivi após conforme, decola da pista 10, curva direita, da El Leda, após Leda voa Bridge, após Bridge a Pezulu no 6. O controle opera na 120.8 e aciona 5001. Correto, 3601, no chão pronto. Salvador, né? 625, ou não? Bom dia. 6251, só um instantinho, Guarulhos. Obrigado. É 251 no Sol. É de curta. Confirme sua rota, a rota que o senhor tem. Temos Aperto Zulu 10, Mutla. Aperto Zulu 4, Mike India Alpha. Aperto Zulu 44, Babó. Afirmativo, está autorizado Guarulhos 360, via Pezulu 10, Mutla, Pezulu 4 e após conforme. Decola da 10 direita, da El Leda Bridge, controle em 119, corrijo, 120.8, 120.8 e aciona 5006. Bom dia, 6251, aprovado Guarulhos, nível 380. Conforme a Pezulu 10, muda lá a Pezulu 4, a Pezulu 44. Decola da 10, da El Leda Bridge, 1208-5006. É 380 nível, tá vendo, né? Confirmando 360. Ah, tá bom, então. Fica aqui o ouvido 360 nível, obrigado. Chame pronto. para o taxa 360-404-230, Daniel. Livre táxi, TAM 3601, via Pátio Índia, chama no ponto de espera pronto, 1012 o ajuste. Pátio Índia, já vai 4:15, tá? 4:15. Sente.